Deixa por ir embora. Aquele no more, no more, no more. Bem feito a lua, e leia eu. No more, no more. No more, no more, no more. E feito a lua, já foi embora.